Coterna 12545. Consulte gentileza 3305. Olho 312685, alterna 12545. 2685-2545, boa noite. Boa. Tower, Chinese 6224 is holding short, runway 10. Chinese 6224, you're cleared for line up and takeoff. Runway 10, wind is 080 degrees at 08 knots. Clear for takeoff, runway 10, Chinese 6224. Bordo, 3 horas e 50 da economia, estamos alternando o galeão, para o carro. Gol 9249, taxi via Bate 1 no Índia, ponto de espera da 10, torre 118.95, o ajuste 10 no 3, tem um bom voo. Ajustados agora 10 no 3, taxi via Bate 1 no Índia, e torre 118.95, ponto de espera da 10, uma boa noite. Tá? Airborne at 42, contact us over the departure on 120.8. Good. Okay, we follow 120.8, 6224, bye. Salvador Depart Control, Oceania 6224, good evening. Oceania 6224, right, the contact us. On the cost, let me see you, 190, book of departure. Okay, Stefan, 190, book of departure, Oceania 6224. Lima, Kilo Bravo, prossiga. Informe seu transponder. Confirme. Gente, sobe para 3.000 pés e voa estar. Salvador Airport, Salvador 019, Função CLS 10. Função 019, Salvador Tower 1895. 1895 Airport, so 219. Boa noite, obrigado. Bravo, suba para 3.000 pés, voando ETAP. O Moscow 019, Arsenal Little Tower. Boa noite, Porto 019, Full Tower CLS 10. Check your landing gear. I check the gear is down and lock, Porto 019. Okay, 019 are clear to land, 0 wind is 080 degrees at 019 knots. We have to land runway 10, Porto 019. 9089249, na escuta? Prossiga sua visão para a nave na final. Observe o pouso do 330 da Portugal, pois a linha mantém na 10. Pois a nave da Portugal, a linha mantém na 10, gol 9249. Imagem pista 10, primeira curva à direita. Realiza o perfil da subida da Euleda. Após Leda, voa direto Eudes. Prossegue via Pesulo 44 até Bidev. E após Bidev, conforme a rota do plano. A frequência do controle Salvador em 120.8. Aciona 5057. Correto, estima pronto para acionamento no PAT 3, o Chave, Oscar November. Controle da linha 10. Na linha mantém 10, gol 9249. Portugal 019 on the ground at 447. Vacate the runway at your by your right by Taxi Golf. And call ground control at 121 decimal nine. Mas ok, by the right, ground 121 decimal nine, airport 019. Boa noite, obrigado. Boa noite. Portugal 019, I report to runway vacated. We'll go, airport 019. Gol 92, Gol 92, Gol 92, Gol 92, iniciando, Gol 92, Salvador Ground, boa noite, Porto 019. Portugal 019, good night, taxi via Alpha and report before taxiway Juliet. At the right, taxiway Alpha, I call back before. Thank you. 349, decolada 1-50, chama o controle 1208. Colégio 50, 1208, obrigado, boa noite. Five. Ok, we call 126.85624. Controle com 9249. Vou 9249, contato radar, sobe e mantenha 380, voa Leda. Voando Leda, subindo para o 380, voo 9249. Ground Airport, Gol 019, approach. Airport Gol 019, taxi via Juliet, gate 11. Pay attention, follow me. Vehicle AB gate 06 to carry you until the gate 11. Boa noite, obrigado. Boa noite. Tá descido ali, Quilo Bravo. CS 2000 pés e reporte estabilizado, Lima, Quilo Bravo. Tá descido, vai tomar estabilizado, Quilo Bravo. Mike Alpha Quebec, boa noite, prossiga. Alpha Quebec, do gate número 2, solicito autorização de reboque para a posição 4 no pátio 3. Gente te aguarde, o Mike Alpha Quebec. Aguardo. O Charlie Oscar November, na escuta do som? Romeu Charlie Oscar November, na escuta do som, Salvador? Papa Romeu Charlie Oscar November, na escuta do som? Mike Alpha Quebec está totalmente pronto para iniciar o reboque? Autorizado, na escuta permanente, reporta ingressando no pátio 3, o Mike Alpha Quebec. Torre 118-5. Obrigado, vai para o Officer. Boa noite. Boa. Maquilo Bravo, prossiga. Estabilizado e como aqui após o externo, vai solicitar a base pela direita, pistão no 7. Tem contato visual com o campo, confirme. 25, gol na 249. Tráfego ainda não avistado. Reporte no externo para mudança de regras. O vento 080 graus, 09 nós, altímetro 1013. Lima, Kilo Bravo. Tá, da cheia travou ali naquilo Bravo. O Bravo, ciente, plano modificado ao 58. Autorizado, base pela direita, da 17, na final com o trem baixado travado. Bravo. Bravo, qual o tipo do equipamento? O Cessna 402. Ah, ok. Tá vindo de Valença, não é isso? Positivo. Não, contra embaixo travado ali no aquilo bravo. Ele pousa 080 graus 89. Do solo 01, é parte 5, isso? Pode estar bem, até boa noite, Lima aqui no Bravo. O Mike Alpha Quebec autorizado o ingresso no pátio 3, reporta no término do reboque. Afirmativo, autoridade de ingresso no pátio 3 e reportar término do reboque, grato. O Bravo stand by no transporter. TAM 3600, aciona a identificação, desce até o 50, voando ETAP. Azul 9133, prossiga. Uno 3325 ou Uno 251. Conseguir contato, chama o controle. Autorizado acionamento, chama pronto para o táxi, o Charlie Oscar November. Fundo 643, o SAMI identificação 10410, ajuste padrão, chegada bom. 3600, voa Duna. Solo, é o SAM, Michael Quebec, formando o término de reboco. Grato, boa noite. Alfa Quebec, ciente, boa noite. Charlie Oscar November, estou autorizado a alinhar e decolar da pista 0, vento 080 graus, 092. 2600-2000 pés, ajuste padrão, autorizado ILS, reporte estabilizado. Ajuste padrão, reporte estabilizado, 3600. Tchau, Leão, Oscar Novembro, decolado Zulu 4. Chame o controle em 1208, boa noite. 208, senhor, muito boa noite, muito obrigado. Fazendo 33, aciona a identificação, desce até o 050, chegada Mari. Controle Salvador, boa noite. Papa Romeu, Charlie Oscar November, decolou na sua escuta. Papa Romeu, Charlie Oscar November, sobe até o 320 e voa Leda da presente, está sob contato radar. Ok, iniciando curva à direita, subindo 320, voando Leda, Charlie Oscar November. 9133, reduza 2009. 2009, 9133. Gol no 643, desce 2000 pés, ajuste padrão, está autorizado, LS, porta estabilizada. 2000 com ajuste padrão, vai começar a estabilizar, viu? Charlesca 90, Recife, ONU 3325. Recife agora, ONU 3325. Muito obrigado, uma boa noite. Boa noite, bom voo. ONU 606, aciona a identificação, desce até o 050, chegada Mari. ONU 643, reduz a ONU 709. 170, ONU 643. 3600, estabilizou? Estabilizando agora, 3600. Torre 11895. 11895, boa. Azul 9133, reduz a 1909, desce até 3000 pés, ajuste padrão. 190, 3000 padrão. Torre Salvador, Altan 3600, boa noite, estabilizou ele. 3600, tráfego ainda não avistado, continua a aproximação, agora de autorização de pouso. Continua a aproximação, agora de autorização de pouso, 3600. Sim, avistado, cheque trem, livre pouso, vento 080 graus, 11 nós, TAM 3600. Aqui o livre pouso, TAM 3600. Cheque trem. Checando. Ono 714, aciona a identificação, desce até o 060, chegada Mari. 060, Mari, Ono 714. Sinta 3600, baixado checado. Solicite. No 643, torre 10895, bom pouso. 10895, obrigado, boa noite. Azul 9133, desce 2000 pés, autorizado em LS, reporte estabilizado. Boa noite, voo no 643, tá passando, tá estabilizado, pá. E LS, pista 10. Gol 643, o número 2, na sequência continua a aproximação, agora de autorização de pouso. Gol 643. Ótimo, número 2 aguardando autorização, gol 643. 600 no solo 25, ao livrar a direita, chão solo 21 nesse 9. Direita 219. Boa noite, 3600, livrou na segunda. 3600, boa noite, taxi Alfa Juliette, portão 04. Alfa Juliette para o 04, 3600. Oi, tá sendo a identificação, desce até o 070, chegada Mari. Agora está fora o Mari, agora depois. Volume 606, desce 2000 pés, ajuste padrão. 2000 pés, 3606. Volume 714, desce 3000 pés, ajuste padrão. 3000, funciona B258, 4000 pés, ajuste padrão. 4013, né, 2000. Bruno 4, solicita após Mário, Serra Victor 369, reduzido para o ILS Luiz, que dá no 0, positivo. O gol no 714, após ITAP, eu autorizo Serra Victor 366. Tá ok, ficou bom também, gol no 714. Logo final, é, Mário 133. Torre, 10895, bom pouso. Obrigado. Bruno 606, está autorizado o ILS, reporta estabilizado. Livre, ILS, reporta estabilizado, 606. 3, 2, 2 milhas para terra. Bruno 643, no solo 28, ao livrar, solo 219. Direita, solo 219, Bruno 643, obrigado, boa noite. Boa noite. Azul 9133, continua a aproximação, é base pista livre. Guardarei. Azul 9133, pista liberada, autorizado pouso, vento 070 graus, 079. Liberado o pouso, o azul 9133. Noite, Alfa Juliette, até o portão 08. Alfa Juliette, 08, 643. 794, 2500, Serra Vida 366, reporte na final. Na final, 2500 do Corona 794. Tá, Foxtrot, chame o Sol em 121, desse bom 9. 219, obrigado. Azul 9133, boa noite, autorizar táxi Alfa, Juliette, remota 06, pátio 3, quando lá atende ao sinalizador. Alfa Juliette, remota 06, na 6258, desce para 2000 pés, o ajuste no 013, reposto estabilizado. 2013, reposto estabilizado. 6258. Ó, Meritcop. Europa 084, clear to Lima Echo Mike Delta, flight level 3990, via Upper Zulu 10 until Natal, after flight planning route. Take off 10, first turn your left, book a departure, depart transition, Skok 5073, Salvador push control 120.8. Take off clear to flight level 390, assault the 1 Alpha Union Zulu 10, Natal, and transition after transition level, left to. Europa 084, book a departure. Papa Uniforme Charlie Alpha, Zipar Transition. Zulu, India, Papa Alpha Romeo. Departure and Zulu. Zipar departure and. Book a departure and Zipa transition. Left third. Roger, book a departure and Zipa transition, Europa 084, obrigado. Feedback connected, report feedback and setup. Gate 10. Vai tudo lá, mano. Solo, 9133. 9133, prossiga. Então, para confirmar, a nossa posição de parada remota 06, isso é pátio 3? Afirmativo, no pátio 3, à sua esquerda. O senhor vai ingressar na Juliette e vai virar novamente à esquerda, remota 06. Obrigado. Ouro 805, desça para o nível 050, chegada a Mari. Desça para o nível 050, chegada a Mari, Ouro 805. Ouro 714, complete a aproximação, torre 1895. Tá certo, obrigado, boa tarde. Boa noite. Boa noite. Boa noite, chegou o 1794. 714, continua aproximação, guarde pista livre, vento 070 graus, 099. Guarda pista livre, guarda 714. Economia 06 no solo 37, a livrar à direita, chame o solo em 121 decimal 9. Está a chama 219, 606. Bono 85, Bono 805, voe TAP. Sete no quatro, livre pouso, vento 070 graus, 099. Pouso agora, 7 no 4. 606, boa noite, autorizar táxi Alfa Juliette, portão 09, a seguir o veículo do Follow Me até o gate. Alfa Juliette, no trabalho 09, táxi Follow Me, 606. Negativo, no trabalho 08 vai ter uma viatura Follow Me para guiar o senhor até o 09. 08, segue Paulo, meia 09, então, 606.